Desce com as corações. Desce cachaça aí. Desce cachaça. O que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória. Essa machuca demais, essa machuca demais. O que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir. É água dura, amigo, é água dura, vai. E você vai acordar, se olhar no espelho. E aí vai existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. E aí, Tabarabi, e aí? Enquanto se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Aô, Bruno Lima, chora. Do que adianta apagar meu número da agenda? Faz isso na mulher. Se você sabe que ele tá gravado dentro. Não adianta correr não, mãe. Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história. Você vai acordar, se olhar no espelho. E aí vai ver existe um sujeito que você tem e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. E aí, Tabarab, e aí? Vem! E quando se tocar que não tem volta, você vai querer lutar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia. Vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. Vai voltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava com.